sinto que a tua voz causa em mim. Me inebria esse seu jeito, Tim. Eu quero estar contigo a cada passo que eu andar. Eu sei que eu sinto quando eu toco em tuas mãos. E leva ao peito muito mais que uma emoção. Eu quero estar contigo a cada passo que eu andar. Vem me dar um sorriso pra noite valer a pena. Ou eu vou ficar esperando você me ligar. Já passou da hora de você entrar em cena. Sabe que eu não durmo, a noite é feita pra te amar. Me abraça forte, nos lança sorte pra não se acabar. Pro que não morreu poder continuar. Me abraça forte, nos lança sorte pra não se acabar. E hoje tem estrelas pra gente contar. A verdadeira MPBVL. Falando de amor, falando de amor, falando de amor. Amor adolescente, desestrutura a gente. Me faz pensar como é bom ser um eloquente. Não tem hora marcada, não sabe o lugar. Mas se é de Deus, vem comigo que eu vou te amar. Falo com a sua mãe, peço para o seu pai. Sou romântico e sei que hoje não tem mais. Namoro vem de casa, sentado no sofá. Vida louca de menor vem pra te ensinar como era bom, romance de outrora. Infelizmente ser moderno só nos tira a glória. Menina de hoje em dia só pensa em ficar. Trilha sonora do gueto, trilha sonora e pá. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Darcio Teles, Pita Araújo, Cascão, Zequinha. A verdadeira MPBVL. Música popular brasileira dos Vida Louca. Sorriso pra noite valer a pena. Ou eu vou ficar esperando você me ligar. Já passou da hora de você entrar em cena. Oh, oh, sabe que eu não durmo, a noite é feita pra te amar. Yeah, yeah. Me abraça forte, nos lança sorte pra não se acabar. Pro que não morreu poder continuar. Yeah, yeah. Me abraça forte, nos lança sorte pra não se acabar. E hoje tem estrelas pra gente contar. Passei de moto pela rua, você tava na calçada, conversando com as amigas, fina e educada. Te confesso que eu quisera ser o cara, então pensei um poema de malandro pra você, elaborei. Dá licença, boa tarde, eu posso estacionar aqui? Mesmo eu sendo pobre, pobre de maré desse, eu te dou o mundo todo com a minha imaginação. O meu nome é Djalma, codinome é Cascão. Tô ligado que eu não sei falar direito, eu sou do gueto, mas achei você mó gato, me interprete com respeito. O baiano pode até ser feio, mas eu vou falar, o danadinho é estiloso, no quesito se arrumar. De barba por fazer boné pra trás do Vida Louca. No inverno é agasalho, combinando com a touca. Mas aí por obseque só tenho a te oferecer meu MPBVL que eu dedico pra você, você, você. Vem me dar um sorriso pra noite valer a pena. Ou eu vou ficar esperando você me ligar. Passou da hora de você entrar em cena. Sabe que eu não durmo, a noite é feita pra te amar. Yeah, yeah. Me abraça forte, nos lança sorte pra não se acabar. Pro que não morreu poder continuar. Yeah, yeah. Me abraça forte, nos lança sorte pra não se acabar. E hoje tem estrelas pra gente contar. E hoje tem estrelas pra gente contar.